Boa noite. Quem me conhece aqui? Poucas pessoas, né? Eu sou a pastora Marilda, sou esposa do pastor Valtair, da Igreja da Graça, lá do Munjolo. E é um prazer imenso estar aqui com vocês, amém? Estive aqui na reunião da manhã e estou tendo a oportunidade de estar novamente aqui na reunião da noite. E eu quero que Deus possa falar em cada coração, que você possa sair daqui com aquilo que Deus quer para a tua vida, com força, com coragem, com disposição, com garra, para ser o homem de Deus e a mulher de Deus que Deus te chamou para ser. Amém? E conquistar tudo aquilo que você precisa. Eu quero que você aperte a mão desse irmão que está aí do seu lado e diga para ele assim: meu irmão, hoje é noite de renovo. Deixa Deus te renovar, meu irmão. Fala aí pro seu irmão, diga para ele, aperta a mão do seu irmão, dá um boa noite para ele, né? Dá um sorriso. Essa pessoa que está aí talvez está precisando desse seu aperto de mão, está precisando desse seu sorriso. Diga para ele: hoje é noite de renovo. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Eu tive aqui de manhã, né? Algumas pessoas. Quem teve aqui de manhã? Amém. Que Deus abençoe vocês por estarem novamente aqui, né? Eu trouxe uma mensagem falando sobre salvação. A importância da salvação. Que muitos cristãos estão dentro da igreja, né? Mas não estão tendo cuidado do que representa a salvação. E agora à noite, Deus me deu uma mensagem que fala sobre o renovo, que fala sobre você renovar as tuas forças, você não se acomodar. Deus tem falado no meu coração alguns dias sobre isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem mais de 5 anos de convertido? Mais de 10 anos? Mais de 20 anos? Mais de 30 anos? Pouco. Então a maioria tem de 5 a 10 anos de convertido. Eu tenho 33 anos de ministério. Eu me converti, com 1 mês de convertida, eu me tornei obreira. E graças a Deus estou aí na obra até hoje. E nessa nossa trajetória de vida, de espiritual, de obra, de cristão, a gente passa por muitos altos e baixos, é ou não é? A gente passa por momentos que, se não é Jesus, meu irmão, a gente larga tudo. Tem hora que dá vontade de jogar tudo pro alto e dizer: eu desisto. É ou não é? Quem já viveu, já passou por isso? Eu acho que é a maioria. E quando eu comecei a preparar a mensagem para trazer, Deus já tinha me dado a mensagem sobre salvação. E eu tinha colocado no meu coração, eu falei para o pastor: eu vou lá em Campos, vou pregar. Pastor Zé Carlos me convidou para pregar em Campos. E pastor Zé Carlos falou para mim: pastora, tem reunião de manhã e à noite. Eu falei: eu não sei se ele me convidou para pregar de manhã e à noite, mas eu vou. Eu vou ficar lá o domingo todo com ele. E eu falei: eu vou preparar 2 mensagens. O pastor, meu marido, ainda brincou: você está doida? Você vai? Eu falei: não, eu vou para Campos, 4 horas de viagem, e vou aproveitar, amém? Mas eu vim com algo no meu coração. Eu não estou aqui porque a pastora marido aqui vim. Eu estou aqui porque Deus me trouxe, amém? Eu vim porque Deus me trouxe. Porque tem pessoas aqui que precisam ouvir o que Deus colocou no meu coração. E quando Deus me deu essa mensagem sobre o renovo, foi uma experiência que eu mesmo passei. Eu vivi uma época da minha vida que eu parei. Eu sempre fui uma pessoa de oração, de jejum, de ler. Gosto muito de ler. Gosto muito. Mas chegou uma época da minha vida que eu me acomodei. Eu já não orava como eu tinha o hábito de orar. Eu já não lia mais a Bíblia como eu tinha aquele hábito de ler. Eu pegava livro para ler, começava a ler 1, 2 folhas, largava para lá, já não conseguia. Começou a entrar um acomodismo na minha vida, o qual eu não tive cuidado de ver que era uma armadilha do diabo. O trabalho começou a sugar minhas energias, os filhos. E a gente, principalmente as mulheres, tem mais facilidade, escuta aí, mulheres, as mulheres têm mais facilidade de se acomodar na vida espiritual do que os homens. Ué, pastora? É. Mas as mulheres não buscam mais, pastora? Buscam. Mas só que as mulheres, com os afazeres do dia a dia, é filho, é trabalho, é preocupação de casa, de trabalho, de marido, de tudo, ela vai deixando as coisas de Deus de lado. É ou não é? Tô falando mentira? Vai deixando as coisas de Deus de lado. Infelizmente, aquele, né, Deus sabe, pelo amor de Deus, tira esse Deus sabe da tua vida, meu irmão. Deus sabe que eu não tenho tempo. Deus sabe que eu faço isso. Deus sabe que eu tenho que cuidar do filho. Deus sabe que eu tenho que trabalhar. Esse Deus sabe está levando muita gente para o inferno. Tira esse Deus sabe da tua vida. Deus sabe todas as coisas. Mas você também sabe que você tem que buscar Ele, que tem que se fortalecer, tem que se renovar para você conseguir vencer. Então, nesse período da minha vida de fraqueza, de Deus me deu essa mensagem. É um versículo só, mas é um versículo que ele acorda, ele desperta. E eu queria trazer ele para você nesta noite. Abre a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3. Velho Testamento, um livrinho pequenininho, lá depois de Isaías, de Ezequiel, lá perto de Amós, Sofonia, um livrinho pequenininho. Quem tiver dificuldade de encontrar, peça os obreiros para te ajudar. Perto de Sofonia. Entre Naú e Sofonias. Um livrinho bem pequenininho lá do Velho Testamento. Quem não achou, pede os irmãos aí para ajudar. Todos acharam? Abacuque capítulo 3. Versículo 2. Todo mundo achou? Diz assim, olha, presta bem atenção. Olha a oração que Abacuque faz. Olha a oração que ele faz a Deus. Ele começa dizendo assim: ouvi, Senhor, a tua palavra. E o que aconteceu? Temi. Vamos dar uma paradinha aqui. Quando eu fiquei lendo isso aqui, eu parei nesse pedacinho aqui. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Eu fiquei matutando horas e horas, perguntando, tentando entender esse pedacinho. Ele faz essa oração a Deus: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Alguma coisa estava acontecendo na vida de Abacuque, que quando ele ouve a palavra de Deus, ele tem o quê? Um temor. E ele continua: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Naquela hora, o profeta Abacuque, ele vê o quê? Ele descobre o quê? Que ele estava acomodado. Que ele precisava de um avivamento. Ele precisava de um renovo. Ele pede a Deus, ele fala: Senhor, aviva no meio dos anos. Por que ele fala aviva no meio dos anos? Porque quando a pessoa começa, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, quando a pessoa tem um encontro com o Senhor Jesus, tudo é maravilha, é ou não é? É aquele gás todo. Ó, vem na igreja de manhã, de tarde e de noite. Se tiver reunião de madrugada, ela vem de madrugada também. É ou não é? É assim, meu irmão. Vem a semana toda, vem o mês todo. É aquele gás todo, é a essência do primeiro amor. Só que com o passar dos anos, se não houver um renovo, meu irmão, se não houver um avivamento, se não houver uma busca, a pessoa se acomoda. Ela anda um pedaço, ela vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, só que ela vai enxergando as coisas cada vez mais longe. E muitas das vezes, quando ela chega no meio do trajeto dela, ela para. É aí que entra o poder de Deus. Quando você está se fortalecendo, quando você está buscando a unção de Deus, quando você está em comunhão com Deus, que você está lendo, que você está jejuando, que você está em comunhão com o Senhor Jesus, que você está tendo intimidade com Deus, Ele te renova a cada dia. Mas quando você começa a se acomodar, já não ora mais, já não lê mais, você já começa a ocupar o seu tempo, você tem mais tempo para ficar em frente a uma televisão assistindo programas que não são de Deus, que não são cristãos, do que para você estar consagrando a tua vida. Você tem mais tempo para você sair, agora vem verão aí, né? Como muitas pessoas às vezes caem nisso. Dia de domingo, né? Sai, acorda cedinho, pega a família, vai todo mundo para a praia. Aí fala, cuidado, igreja, cuidado. Eu costumo muito orientar o povo da seguinte forma: ninguém é proibido a passear, a ter um dia de lazer, não, é até bom para a família, então é maravilhoso isso. Mas se você pretende fazer, primeiro você busca o Senhor Jesus. Planeja tudo. Não, fulano, nós vamos cedinho, vamos na igreja, vamos buscar a presença do Senhor Jesus, depois nós vamos passear. Porque muitas pessoas fazem assim: primeiro vão passear, aí de noite nós vamos para a igreja. Mas ela não sabe se de repente o carro pode quebrar no meio do caminho, pode se atrasar, chega em casa cansado, ainda mais quem vai para a praia, é ou não é? Ah, Deus, aí entra aquele Deus sabe de novo: ah, Deus sabe que eu estou muito cansado, hoje eu não vou não. Aí o diabo já vai entrando. Isso tudo é o quê, meu irmão? Fraqueza espiritual. Está morrendo espiritualmente e não está conseguindo enxergar. E o profeta Abacuque, ele enxerga isso. E ele clama a Deus. Ele fala: Senhor, aviva no meio dos anos. Porque ele sabia que no meio dos anos era o tempo exato do enfraquecimento espiritual. Quantas pessoas estão sentadas aí que não ora mais como orava? Quantas pessoas que estão aqui nesta noite que não jejua mais como jejuava? Você não consegue mais se derramar na presença de Deus como você se derramava. Você não pega mais a palavra de Deus para ler como você lia. E quando você lê simplesmente pelo simples fato de ler, você já não ouve Deus falando com você como Deus falava. Você está morrendo espiritualmente. E você precisa ser acordado. Deus, Ele quer renovar a tua força. Quem conhece aqui a história da águia? Quem conhece a história da águia? Quando eu estava meditando nessa mensagem, Deus colocou no meu coração a história da águia. A águia, ela tem uma trajetória de vida muito linda, e que o cristão deve comparar-se à trajetória de vida da águia. A águia, ela dura até 60 anos, aproximadamente, 50 a 60 anos. Sendo que quando ela chega no metade, mais ou menos seus 25, seus 30 anos, ela passa por um processo de renovação. A águia, quando ela chega nessa certa idade, o seu bico, que é a sua fonte de vida, porque é com o bico que ela pega seu alimento, é com o bico que ela consegue se manter viva. O seu bico já está envergado e ela já não consegue mais utilizá-lo. As suas garras também já estão envergadas e ela também já não consegue mais segurar as suas presas. As suas penas já estão velhas e pesadas, ela já não consegue mais voar. E ela chega um certo período da vida dela que ela tem que encontrar forças e procurar um local para ela voar até esse local. E tem que ser um local, quando eu li a história da águia, eu achei impressionante, porque ela tem que procurar um local aonde tenha rochas para que ela possa começar o processo de renovo. Então eu aprendo com a águia que o primeiro passo dela, para ela, é querer. O primeiro passo da águia para continuar vivendo, ela tem que querer. passar por aquele processo. É o primeiro passo do cristão, querer ser renovado, parar, olhar para trás e olhar para frente, dizer: ou eu volto e desisto de tudo, ou eu me levanto, me renovo e prossigo em frente. A águia também tem esse processo. Ela tinha que querer arrumar um lugar, voar até esse lugar, e chegando lá, ela tinha que ter coragem para começar o processo de renovo. E como ela começa, pastora? Primeira coisa que ela tem que fazer, ela começa com o bico a bater na rocha até aquele bico cair. Ela bate com o bico na rocha até ele cair. Quando o bico cai, ela aguarda. Ah, pastora, de um dia para o outro nasce. Não, meu irmão. Ela ainda tem que aguardar com paciência ali o bico nascer. Quando aquele bico nasce, com aquele bico, ela arranca todas as suas garras, uma a uma. E deve ser um processo bem dolorido, né? Ela arranca todas as suas garras. E ela tem que aguardar as garras nascerem de novo. Quando as garras nascem, com aquelas garras, ela arranca todas as suas penas, uma a uma. E espera novamente. Depois que ela está com o bico novo, garras novas, penas novas, aí sim ela começa a voar de novo. Assim é o cristão, meu irmão. Assim é você que está sentado aí, povo de Deus. Deus quer te renovar, mas é você que tem que tomar a atitude. Amém, igreja? É você que tem que dizer: Senhor, eu quero ser renovado. É você que tem que parar e dizer: não, eu não posso voltar, eu não posso retroceder. Eu não posso deixar que o acomodismo, que o cansaço, que o desânimo, que a fraqueza me derrube. Eu quero ser renovado. Eu quero voltar a orar. Eu quero voltar a jejuar. Eu quero voltar a ler a palavra. Eu quero sentir Deus como eu sentia antes. Eu quero me derramar na presença de Deus. Meu irmão, há quanto tempo você não derrama uma lágrima na presença de Deus? Há quanto tempo, minha irmã, você não se prostra com a alma diante de Deus? Há quanto tempo você não sente Deus como no início? Aquele carinho, aquele abraço, ouvir aquela voz te dizendo: meu filho, eu estou aí do seu lado. E Deus quer isso, meu irmão. Deus quer que você viva isso todos os dias da sua vida. Amém, igreja? Deus quer que você viva esse renovo. Você não pode deixar com que a fraqueza te derrube, meu irmão. Você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem para se levantar, para reconhecer aonde você está fraco, aonde você está desanimado, aonde você está caído, e dizer: não, peraí, eu não posso, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, Deus me escolheu, eu tenho que acordar enquanto há tempo. Eu não posso retroceder, eu não posso voltar atrás. Eu não posso ter a vida que eu tinha antes, não. Eu preciso de ter coragem para poder reconhecer aonde está a minha fraqueza e tomar minha posição de homem de Deus, de servo de Deus, e deixar Deus me renovar. E querer, meu irmão, desejar como a águia quis. E o processo da águia foi dolorido. O nosso também é, meu irmão. Você está cansado, está desanimado. Mas ninguém consegue nada nessa vida se não lutar, se não perseverar. Você era acostumado a orar de madrugada? Vou até fazer uma pergunta. Quem costumava aqui orar de madrugada? Levanta sua mão aí. Isso. E eu te pergunto, você continua orando de madrugada? Aí. A metade, porque o outro já não consegue mais. Pastor, eu jejuava 2, 3, 4, 5 vezes na semana. Hoje, para mim, jejuar, pastora, uma vezinha na semana, uma horinha, é um sacrifício, pastora. Sacrifício por quê, meu irmão? Deus mudou? Mudou a igreja? Quem mudou? Foi você, meu irmão. Então se levanta. Se levanta, meu irmão. Deixa a glória de Deus entrar na tua vida. Deixa Deus te colocar de pé, te renovar, renovar as tuas forças. Fazer de você a mulher que Ele te chamou para ser, o homem que Ele te chamou para ser. E quando eu estava lendo essa mensagem aqui, Ele me deu outra mensagem. Abra aí Isaías. Volta lá uns livrinhos atrás. Deus, Ele tem coisas grandes para o povo dEle. O povo dEle só não recebe, meu irmão, porque não consegue enxergar a glória de Deus. Deus diz que nós somos geração eleita, somos sacerdotes santos, somos raiz de Davi, escolhido do Deus Altíssimo. Nós deixamos de ser criatura para sermos o quê? Filho de Deus. E por que nós vamos deixar com que o acomodismo, que o cansaço, com que a morte espiritual entre na nossa vida? Nós não podemos aceitar isso. Quando eu estava meditando aqui, Deus me deu essa parte aqui de Isaías 40, do versículo 26 em diante. Ele fala assim, versículo 26 em diante, ele diz assim, olha: levantai os altos vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Quem produz por conta do seu exército? Quem a todos chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhum faltará. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador do fim da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças de quem não tem o quê? Nenhum vigor. Então Deus faz o quê? Vamos ler de novo. Dá força ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Então, meu irmão, se você está cansado, está desanimado, o que você tem que fazer? Continuar prostrado? Não, meu irmão. É clamar a Deus, amém? É dizer, Senhor, eu quero ser fortalecido. É dizer, diabo, tira tua mão da minha vida. Eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, e eu não vou deixar Satanás me derrubar, não. Amém? E ele continua dizendo, olha, versículo 30. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão o quê? As suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, meu irmão. Mas isso aqui é para todo mundo? Não, meu irmão. Isso aqui é porque esperam no Senhor. É para aqueles que colocam a sua vida no altar de Deus. É para aqueles que dizem assim, Senhor, eu quero ser renovado. É para aqueles que têm coragem, como a águia tem, de subir no alto do monte, bater com o seu bico na pedra até arrancar. Depois arrancar todas as suas garras, arrancar todas as suas penas e poder olhar e dizer assim, eu renovei, eu posso voar novamente, eu posso continuar vivendo porque eu estou renovado. Amém, igreja? E é assim que tem que ser o povo de Deus, meu irmão. O povo de Deus tem que se levantar, tem que sair desse acomodismo, tem que vigiar mais, meu irmão. Tem que vigiar mais. Nós estamos vivendo uma época de contaminação geral dentro da nossa casa, através da nossa televisão. Ninguém é proibido assistir televisão, mas temos que vigiar. Amém, igreja? Temos que vigiar, porque tem muitas pessoas sendo contaminadas através da televisão, através do que está se assistindo. Temos que tomar cuidado, meu irmão, com esse aparelhinho que está aí, ó, e que vai destruir muita gente, chamado computador, internet, meu irmão. Eu trabalho com jovens. E tem jovens aí que, se eu perguntar, vai dizer: pastora, realmente tem, é verdade. Não tira 10 minutos para falar com Deus, mas fica 1 hora, 2 horas, 3 horas, se deixar o dia todo na internet. É verdade ou não é? Cadê os jovens que estão aí? Apesar que não é só jovem não, né? Tem muito aí adulto aí também. Tem maridos, tem mulheres, né? Que às vezes deixa só a mulher na cama e vai ficar na internet até de madrugada, meu irmão. Se você soubesse, meu irmão, que mal que você está fazendo para o seu casamento, você não fazia isso. Eu estou tomando um rumo que vou deixar Deus guiar. Amém? Cuidado. Cuidado, meu irmão. Isso aí é fraqueza espiritual. Você passa horas e horas na internet, de madrugada, e larga sua mulher lá na cama, larga seu marido lá na cama. Cuidado. Ocupa seu tempo com as coisas de Deus, igreja. Ocupa seu tempo em se fortalecer, em crescer espiritualmente, em buscar as coisas que vêm do Senhor. Deus, Ele conhece o coração de cada um que está aqui nesta noite. Ele sabe quem busca Ele. Ele sabe quem lê a palavra. Ele sabe quem jejua. Ele sabe quem tem comunhão com Ele. E Ele sabe aqueles que estão desanimados, aqueles que pararam, estão com o pé já quase voltando, ao invés de prosseguir. E Deus manda eu te falar nesta noite que Ele quer renovar a tua vida. Ele quer renovar a tua vida, mas Ele não pode fazer nada obrigado. Ele não pode te agarrar à força e dizer: eu quero renovar, eu quero te encher de unção, eu quero te fazer uma bênção. Ele não pode fazer isso. É você que tem que dizer para Ele: Senhor, eu quero esse renovo, eu quero passar por esse processo de renovação, eu quero crescer. É maravilhoso, igreja, é maravilhoso quando você dobra o seu joelho e que você fala para Deus: Senhor, eu estou aqui, eu quero te sentir. E você ouve Deus falando com você: meu filho, eu estou aqui. E você vai me sentir. Isso é maravilhoso, igreja. É maravilhoso quando você abre a palavra de Deus e fala: Senhor, fala comigo, meu Pai. Eu preciso de uma palavra. E quando você abre, você ouve Deus te dizendo: meu filho, eu estou aqui. E aquela palavra entra no teu coração. É isso que Deus quer fazer da tua vida, igreja. É isso que Deus quer fazer de cada um que está aqui nesta noite. Você tem enfrentado luta, você tem enfrentado problemas, você tem enfrentado dificuldade, mas a maior barreira, a maior luta da sua vida é você mesmo. É o acomodismo, é a fraqueza espiritual, é isso que não te deixa você ficar de pé. E você precisa vencer isso. Deus hoje te convida para este renovo. Deus hoje te convida para renovar a tua vida, para fazer você sentir o primeiro amor, aquela chama acender, aquela chama. Aviva, quando o profeta Abacuque fala para Deus: aviva, Senhor. O significado de avivar é acender, é incendiar, meu irmão. E Deus quer fazer isso na tua vida. Deus quer acender essa lâmpada que está se apagando e quer fazer de você uma nova pessoa, com força, com coragem, para pisar na sua casa e levar a bênção, para pisar no seu local de trabalho e as pessoas olhar para você e dizer, poxa, fulano realmente é um homem de Deus, para pisar no bairro onde você mora e as pessoas dizer, realmente ali tem uma mulher de Deus. É isso que Deus quer fazer. Deus quer fazer você se deleitar na presença dele. Amém, igreja? Tu guarda esta palavra no teu coração. Guarda isso no teu coração. Ele diz que ele renova as tuas forças. Versículo 31. Mas o que espera no Senhor, renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. E Deus quer fazer isso nesta noite. Deus quer te colocar de pé. Deus quer fazer de você, meu irmão, o vaso de bênção que Ele te chamou para ser. Muitas pessoas estão na igreja, mas simplesmente pelo fato de estar. E não pode ser assim, meu irmão. A cada domingo tem que ser diferente. Amém? A cada domingo tem que acontecer algo novo na nossa vida. Você tem que sair da igreja renovado, fortalecido. E por que, pastora, que isso não acontece? Porque você, é você que tem que desejar. É você que tem que querer. É você que tem que buscar. É você que tem que fazer da sua vida esse renovo. E dizer, Pai, eu quero ter esse renovo na minha vida. E para terminar, vamos ler aqui no capítulo 41, que ele diz assim, do versículo 1 em diante: Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Chegue-se e então e fale, cheguemos junto ao juízo. Quem suscitou do Oriente o justo? Ou chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e fez dominar sobre os reis? Ele os entregou a espada como pó e como programa arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue e passa em paz por uma vereda em que com os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isto? Chamando as gerações desde o princípio. Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos eu mesmo. As ilhas viram e temeram, a fim de terem. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Uns e os outros ajudou. E o seu companheiro disse, esforça-te. O artifício animou o ourives. E o que alisa com martelo, o que bate na safra, dizendo das coisas soldadas, boa é. Então com os pregos firma, para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, meu servo, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão, a minha justiça. Eis que envergonhado e confundido serão todos que irritam contra ti, tornar-se-ão em nada, e se contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ão, mas não o achará. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada. E como coisas que não é nada, os que guerreiam contra ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Aleluias. Amém, igreja? Deus manda eu te dizer isso nesta noite. Ele é o teu Deus. Ele é o Senhor da tua vida. O Deus que está ao teu lado a todos os momentos. Mas Ele só pode te colocar de pé. Ele só pode te fazer vencedor. Ele só pode te renovar. Ele só pode te fortalecer, se você permitir, meu irmão. Amém, igreja? É você que tem que dizer para ele: Senhor, eu quero esse renovo. É você que tem que se levantar dessa prostração e dizer: não, eu não posso ficar acomodado. Eu tenho que avivar, eu tenho que seguir junto com a igreja. Se a igreja está sendo avivada, eu também quero ser avivada. Se a igreja está sendo renovada, eu também quero ser renovado. É você que tem que dar o primeiro passo em direção a Deus e dizer: Senhor, eu quero esse renovo. E começar, meu irmão, a olhar para a tua vida e ver o que está te enfraquecendo, o que está te arrastando, meu irmão, para o acomodismo, o que está roubando de você a presença de Deus, como eu falei, da televisão, da internet, de outras coisas que pode estar te afastando da presença de Deus. Então é você que tem que mudar a história da tua vida. Teu irmão não pode fazer isso, teu pai não pode fazer isso, teu vizinho não pode fazer isso, teu filho não pode fazer isso, o pastor não pode fazer isso, meu irmão. É você que tem que tomar a decisão. Ninguém podia pegar aquela águia e arrancar o bico dela à força, porque se fizesse isso ela ia morrer. Se arrancasse as asas, as penas dela à força, se arrancasse as garras dela à força, ela não ia aguentar. A mesma coisa é você, meu irmão. O pastor não pode te agarrar e dizer: olha, você tem que consagrar sua vida, você tem que orar mais, você tem que jejuar mais, você tem que buscar mais Deus. É você. Amém, igreja? É você que tem que dizer: Pai, eu quero esse renovo. Eu quero mudar a história da minha vida. Amém, igreja? É você. E eu quero orar nesta noite. Eu quero fazer uma oração especial para você que está passando por esse período e está precisando desse renovo. Pastora, eu estou precisando desse renovo. Eu me sinto meio acomodado, ou acomodado por completo. Porque tem gente também que o mal do cristão é não admitir que está fraco. Né? Você, essa é a hora, escuta bem, igreja, escuta o que Deus está falando. Essa é a hora que você não pode ter vergonha. Essa é a hora em que você tem que tomar a decisão. Essa é a hora que você não pode deixar com que o diabo sopre no teu ouvido: ah, não vai não, porque todo mundo vai ver, o pessoal vai achar que você está fraco. Você, meu irmão, não importa o que os outros acham, importa que você tenha coragem de dizer: Senhor, eu estou fraco e preciso do Senhor. Porque na hora que você tiver caído lá, ninguém vai lá te ajudar não, meu irmão. Então você tem que dizer: Senhor, eu estou fraco, eu estou desanimado, eu já não oro mais, eu já não jejuo mais, eu já não leio mais a palavra como eu li. E eu quero essa oportunidade para renovar as minhas forças. Eu quero voltar a ler, eu quero voltar a orar, eu quero voltar a ter comunhão com o Senhor. Eu quero ser renovado, eu quero fazer mais ainda do que eu fazia. Como eu falei para vocês, eu vivi essa experiência. E é a coisa mais triste, meu irmão. É a coisa mais triste da vida, que eu não quero para ninguém, para nenhum de vocês que estão sentados aí. É um abismo que você cria dentro de você. É a pior coisa que tem. Você procurar a Deus e não encontrar. Você abrir a palavra, é a mesma coisa que fosse um monte de letra ali, de você não entender nada. Eu vivi essa experiência. Eu sei o que é fraqueza espiritual. Eu falei com o pastor, estava comentando com o pastor José Carlos. Eu fiquei 4 anos afastada do altar. E eu dizia, eu brigava com Deus. Eu falava para Deus: eu nunca mais vou subir no altar. Mas tudo por quê, pastora? Por fraqueza espiritual. Porque eu não tive coragem da águia, de arrancar aquele bico velho, de arrancar aquelas unhas, aquelas penas e dizer: eu quero voar de novo, eu me acomodei. E eu não quero que nenhum de vocês, meu irmão, viva isso. Apesar de ter pessoas aí no meio que estão vivendo. Infelizmente, tem pessoas aí que estão precisando desse ano. Mas é a pior coisa. É a pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão. É a fraqueza espiritual. É você não sentir Deus, meu irmão. Porque é maravilhoso, igreja. É maravilhoso você sentir o tocar de Deus. o carinho de Deus, a presença de Deus, a todo momento. Você sair, você ir na casa de um irmão, e ali você entrar, e a glória de Deus entrar junto com vocês, as pessoas dizem assim: poxa, fulano veio na minha casa, mas entrou uma paz junto com fulano. Não é gostoso isso? Você está lá no seu local de trabalho, aquele movimento, aquele inferno lá dentro, e você entra lá, e as pessoas dizem: caramba, é muito bom, esse irmão chegou aqui nesse trabalho e parece que ele trouxe a paz. Irmão, é isso que é ser de Jesus, é isso que é ter o renovo, ter a unção de Deus, e Deus quer isso para você. E eu quero orar nesta noite, eu quero fazer uma oração especial para você que quer esse renovo, para você que reconhece que você precisa desse renovo. Pastora, eu preciso renovar, eu preciso acender essa chama, eu preciso sentir Deus, eu preciso voltar a ter essa intimidade com Deus, eu preciso renovar as minhas forças. Pastor, eu oro, eu jejuo, mas eu sinto que falta alguma coisa, eu preciso desse avivamento, pastora, para mudar a história da minha vida. Eu preciso ter essa comunhão, eu preciso viver o primeiro amor, aquela chama que um dia foi apagada, eu preciso que ela se acenda de novo. Então, você que quer esse renovo, você que quer essa força, quer que Deus mude a história da tua vida, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque eu quero orar por você.